Estava a experimentar, não tem como ter. Boa tarde a todos, amigos, parceiros e caros colegas. Mais uma vez estamos de volta para o nosso espaço de debate à sexta-feira e hoje trazemos um convidado que é por demais conhecido por nós, aliás, é uma pessoa de casa, Salvador Ferreira Santin. Hoje vai nos dar a honra de termos cá o lançamento do seu mais último trabalho literário. Eu vou fazer uma breve síntese daquilo que... Quem é o Santinho? É uma pessoa humilde, camarada. Eu pessoalmente tive o prazer de conhecê-lo já há muitos anos. Vivemos muitas coisas boas, muitas coisas más. É uma pessoa que tenho como irmão mais velho. Mas isso é o meu lado pessoal. Vamos ao que mais interessa para hoje. Salvador Ferreira Santinho é licenciado em Economia e Estudos Sociais pela Universidade de Swansea do Reino Unido e também mestre em Planificação e Gestão de Desenvolvimento Social, conselheiro sénior de Projetos de Investimento Social da BP Angola. Hoje prestigiará o nosso espaço de debate com o lançamento da sua mais recente obra literária, que tem como título Chivingueiro, uma memória coletiva. Desde já passo a palavra ao Santinho. Muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para partilhar connosco essa experiência, essa obra literária, lançada no passado dia 11 de fevereiro de 2016. Bom, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui na DW. Como disseram, eu nunca saí daqui. E o Tiago convidou-me para fazer a apresentação do livro aqui. Eu aceitei, por razões afetivas, por razões históricas, eu aceitei fazer isso. Não obstante, não ter tido tempo de fazer uma preparação bem estruturada, mas a experiência tem demonstrado que a qualidade... Isso é um debate, não é um seminário. Por ser um debate, a qualidade vai depender não do que eu simplesmente apresentar, mas de tudo o que for discutido e do interesse que o livro pode suscitar. Entretanto, Chivingueiro, uma memória coletiva. Eu, pessoalmente, estou impressionado e com a aceitação que este livro está a ter. Eu não esperava, porque sempre considerei que este é um livro de casa, que eu o fiz para os de Chivingueiro, em resposta a uma sede, a um desejo, a intenções. Todo mundo dizia, devemos fazer, mas sair da teoria para a prática costuma ser um desafio muito grande. E nos últimos anos eu tenho dedicado algum tempo nisto, para dizer que o Chivingueiro é uma memória coletiva. Para aqueles que estiveram no ato de lançamento, creio que eu já tenha dito isto. Porque é uma memória coletiva? Bom, o Chivingueiro, todos já ouvimos falar, alguns já conhecem, tem um valor muito especial e tem referências muito boas. Por esta razão, toda a gente fala do Chivingueiro, todos gostam do Chivingueiro, e quando as pessoas do Chivingueiro se encontram, são histórias que nunca mais acabam, são conversas e todo aquele saudosismo vem ao de cima. Então, em 2009, eu decidi começar a escrever este livro. Não é simples escrever um livro como este de memórias, porque isso exige muita coragem de meter no papel coisas que podem ser sensíveis. E exige também muita transparência. Porque falar do passado é importante que a gente o fale com verdade. E mais do que a verdade, é preciso ter evidências para sustentar aquilo que a gente está a falar, sobretudo sobre o passado. Agora, quando é sobre o futuro, a gente pode sonhar o que quiser e ninguém exige isso. É, por que é que eu considero este livro uma memória coletiva? Coletiva porque eu convidei várias pessoas para contribuírem na produção deste livro. Não foi fácil, desde 2009, que este livro foi concluído de facto em 2014. Andar atrás das pessoas, umas com muita vontade, mas sem habilidades para escrever, outras com habilidades para escrever, mas sem tempo, e assim, foi uma luta, tanto mais que grande parte, eu escrevi vários artigos, mas, por eu ter convidado as pessoas é que eu achei que devíamos chamar este livro de uma memória coletiva, porque eu tive um livro visto em diferentes perspectivas, com diferentes pessoas. O Tivingueiro é muito grande para ser falado só por uma pessoa. O Tivingueiro existe desde 1938 e continuou quase 30 anos, passam-se 32 anos desde que eu estive no Tivingueiro. Então, assumir o Tivingueiro na primeira pessoa era muito arriscado e eu nem me atrevi a fazer isso. E então convidei pessoas diferentes para escrever um bocado também nisto. Podes passar ao próximo slide. Bom, eu decidi dedicar este livro a uma pessoa que já não faz parte do mundo dos vivos. Foi nosso colega de escola. E na altura, portanto, nós ainda muito jovens, ele também muito jovem, era das pessoas que muito nos incentivavam a leitura, porque ele já, eu vou ficar de pé, acho que vou falar melhor. Ele já pertencia à Brigada Jovem de Literatura, já era uma pessoa que lia bastante e incentivava-nos muito. E eu acho que o incentivo à leitura depois desenvolveu em nós a necessidade e o interesse de escrever poemas e essas coisas todas. E eu penso, e eu pensei que esta dedicatória a ele seria algo extremamente importante. É pena que a vida humana cada vez mais demonstra que as dedicatórias são muitas vezes feitas a pessoas que já morreram. Teria sido muito bom se ele estivesse vivo. Mas, infelizmente, não. Morreu de uma maneira muito estranha. Simplesmente porque tinha que sofrer uma transfusão de sangue e porque a mulher era testemunha de Jeová, não permitiu e ele morreu. São ideais, são valores, mas é uma pena que as pessoas desapareçam nessas circunstâncias. Agora, as pessoas me têm perguntado, esse slide não está muito bom, as pessoas me têm perguntado porque é que eu escrevi este livro, quais foram as motivações, ou porque é que este livro é importante. Primeiro, para as pessoas que não conhecem ou já ouviram falar de Tivingueiro, eu tento mostrar aqui uma cronologia muito simples. O Tivingueiro fica a 42 km da cidade de Lubango. E são 42 km hoje que parecem meia dúzia de metros, mas na época aquilo parecia uma viagem como se estivéssemos aí daqui Dondo, porque não haviam táxis, as pessoas não tinham transporte, calhavam um carro ou outro, e houve muitas vezes que nós percorremos 42 km a pé. Porquê? Vínhamos à cidade passar o fim de semana, e às vezes tínhamos uma prova na segunda-feira, domingo até 12 horas não havia boleia, nem havia garantias que houvesse boleia. Então a solução era caminhar. E fizemos isso várias vezes. Pessoas há que ficaram totalmente destruídas, com problemas nos pés, nos sapatos, sei lá. Não foi fácil, porque o ir ao Lubango era um motivo de atração muito grande. Ou para ir assistir futebol, ou para ir às discotecas. E nós éramos garotos, só para dizer que nós tínhamos entre 14 aos 16 anos. E eu hoje vejo o meu filho de 12 anos. Será que ele teria aguentado o tiro ali? Não sei. Então éramos tão pequenos também, mas estávamos motivados. Então, o Tivinguiro foi criado em 1938. E foi inicialmente criado para formar os chamados capatazes agrícolas. Depois sofreu uma certa evolução, começou a formar práticos agrícolas com habilitações mais elevadas. Em 1980 foi transformado em Complexo Agrário de Tivinguiro. Complexo porque incorporava, tinha uma empresa e incorporava as outras unidades de produção. E depois, muitos anos mais para cá, foi convertido, transformado em Instituto Médio Agrário. Então, é só para ver que esta evolução, essas mudanças, desde 1938 até agora, quantos anos são? Hã? Sei lá. 78 anos. É muito tempo. E, por exemplo, o Dr. Serote de Almeida, ele foi para o Tivinguiro, tinha 12 anos. E ele diz que o que levou o pai dela a colocá-lo lá foi porque o pai dela foi dos grandes incentivadores de se criar o Tivinguiro. E ele, para dar exemplo, teve que pôr lá o filho dele. E porque o Tivinguiro era um local em que eram colocados os mal comportados. Era um castigo ser colocado no Tivinguiro. Na era do Serote, não ia para o Tivinguiro qualquer pessoa. Aqueles meninos indisciplinados eram enviados para lá. Na minha época, para o Tivinguiro íamos por causa do sistema de encaminhamento. As pessoas são muito mais novas, não sabem disto. Ou não passaram por isso. As pessoas faziam a oitava classe, tinham uma ficha de candidatura em que escolhia as opções e o Ministério da Educação encaminhava os alunos em função das opções ou em função das disponibilidades. E terá sido a melhor época no país do ponto de vista da organização e orientação na formação das pessoas. Porque isto teve muitas vantagens. Permitiu uma integração nacional muito grande. Pessoas do norte foram para o sul, do sul vieram para o norte, do leste foram. Então, foi associado a este processo, o serviço militar. Então, foi dos momentos e dos processos que eu acho que contribuíram para uma grande integração social, que isso nem se fala. Os do norte, a convivência. Muitos países hoje em África têm os problemas dos do norte, dos do sul, dos do leste. Mas felizmente nós não temos, e aquele período ajudou bastante. Podes mudar. Agora, porquê é que eu escrevi este livro? Eu penso que tive duas razões para o fazer. Eu acho que a primeira razão é histórica. Histórica porquê? Porque a história do desenvolvimento da agricultura em Angola está diretamente ligada com o Tivinguiro. Porque o Tivinguiro foi a primeira escola de regentes aqui. Então, tudo que é formação, tudo que é pessoa que trabalhasse na agricultura, passou pelo Tivinguiro. O outro elemento importante da história é que nós fomos para o Tibingiro numa época em que coincidiu com a criação dos institutos médios em todo o país. Foi uma época específica em que foram sendo constituídos institutos médios agrários. No país haviam três. Havia o Tibingiro, havia o de Cangola, Luís, e havia o do Uau. O de Cangola fechou por causa da guerra. O Tibingiro manteve-se. O Uau manteve-se, mas tinha muita instabilidade por causa daquele fenómeno dos bombistas. E então, na década de 80, tinha muita instabilidade. O Tibingiro é dos locais que se manteve estável na história de Angola até a presente data, sem nenhuma instabilidade militar, política, e sempre esteve aí. E depois, nós tivemos a felicidade de estar presente e participar nesta conversão do Complexo Escolar Agrário para Instituto Médio e toda uma filosofia do sistema de educação, organização. Então, são aspectos históricos extremamente importantes que eu achei que era importante realçar para que ficassem testemunhados. Podes mudar, Tiago. Agora, o outro aspecto que eu acho que é o mais importante é o que eu chamei de valorização da vida. Porque as referências que temos sobre Tibingiro são muito profundas. E tudo aquilo que nós somos como pessoas, como profissionais, atribuímos como produto do Tibingiro. Porque quem foi para o Tibingiro, para além da formação intelectual, ou melhor, para além da formação técnica que recebeu, também teve a oportunidade de desenvolver uma formação intelectual, visto que a participação e a organização de um conjunto de eventos sociais, desde a Associação dos Estudantes do Ensino Médio, JMPLA, toda aquela atividade, as Brigadas Jovens de Literatura, tudo isto proporcionou condições para um desenvolvimento intelectual das pessoas. E depois tem uma formação social muito grande. A convivência com diferentes pessoas, de diferentes meios sociais, com diferentes hábitos e costumes, a viver num ambiente tornado e às vezes a partilhar um quarto como este, com 10, 15 pessoas durante 4 anos, é um processo de facto em que as pessoas aprendem, desenvolvem uma série de competências na análise social, que é extremamente importante, porque as pessoas consideradas mais fracas não suportavam no Tibingiro. Lembro-me que o meu grupo era de 60 e quase 70 pessoas e só terminámos 20. Quer dizer, ao longo de 4 anos, as desistências, sobretudo no primeiro ano, são tão grandes que os grupos começavam grandes e iam diminuindo. E depois, quando se pensa no Tibingiro, isto levanta questões muito pertinentes e desperta muitas emoções. O mesmo acontece com as pessoas que estudaram na Ilha da Juventude, que viveram lá. Quando eles se encontram, o espanhol renasce, o rumba aparece, e nós sentimos-nos assim, como pessoas de Tibingiro. E por causa disto, nós achamos que é algo extremamente importante. E até nós consideramos que o Tibingiro é um património histórico, cultural, que merece ser preservado. E tudo isso foram motivações que eu procurei, que tive como referências para trabalhar no livro. Podes mudar. Agora, as pessoas me perguntam o que é que aborda o livro. Alguém já tentou dar uma vista de olho ao livro? Hã? Não, quem já desfolhou? Leu uma página. Eu já li. Para, diz lá, o que é que. Se te fizerem essa pergunta, o que torna-te vingir uma memória coletiva? O que é que tu achas? O que é que encontraste? Eu encontrei várias experiências, né, vividas na primeira pessoa, algumas de certa medida dramáticas, outras nem por isso, que também levaram-me a viajar, né, como é óbvio, quando fui estudante, claro, né, não com a experiência que descrevo lá do livro, mas um pouco igual, se calhar idêntico. E depois li experiências de várias pessoas. O Santinho diz que convidou outras pessoas. Eu conheço o Prim, ele tem lá, senti que ele escreveu algumas coisas. Eu conheço o Arnaldo, senti que ele escreveu algumas coisas. O Santinho, no dia da apresentação, falou um pouco de uma experiência que viu lá, porque é que teve que ficar 5 anos. Eu, quando li aquilo, lembrei-me daquilo que o Santinho disse e foi, de facto, uma experiência muito, muito dramática e que, inclusive, há questões que tu lês e às vezes até dá-te a sensação de lacrimejar, né? Porque é muito emocionante. É um pouco isso, assim, em resumo, que eu tive. Isto, se eu nunca disse, é extremamente importante. E quando estava a produzir este livro, se vocês prestarem atenção aos artigos, os relatos que estão aí, eles foram escritos, eu procurei arrumá-los de uma maneira muito, com um tom humorístico, porque eu sempre desejei que quando as pessoas lessem, porque as pessoas quando encontram-se, os duambos de Cuba, por aí, as pessoas contam cenas, sorriem, lembram-se do passado, sorrindo. Então, eu também pensei, quem ler este livro deve sorrir. Mas, como o Samunga diz, tem cenas que eu, em vez de sorrir, a gente precisa pegar um guardanapo para enxugar os olhos. O efeito é contrário. Quer dizer que são relatos muito profundos, muito... Embora eu utilizei personagens fictícios na maior parte dos artigos, mas ao ler, se o Samunga, que não esteve no Tivinguir, consegue reviver algumas coisas da sua vida, então imagina as pessoas que passaram ou conhecem o Tivinguir. Então, é de facto, memórias é uma coisa muito, muito pesada, não é fácil de escrever. Agora, na minha opinião, e haverá outras opiniões, temos todos consenso que o Tivinguir é uma memória coletiva. Cada um, certamente, depois que ler isso, poderá dizer, ah, não é isto que faz do Tivinguir uma memória coletiva, ou é por isto, é por aquilo. Mas eu, pessoalmente, enquanto levei quase 5 anos a escrever, eu afirmo com convicção que estes pontos deverão ser os que fazem do Tivinguir uma memória coletiva. A localização geográfica. Tivinguir é um local. Está situado no, aí a quase 1.200 metros de altitude. Tu a chegares a Tivinguir, sobretudo para nós, que já estávamos a sair da cidade, você sente-se no fim do mundo. Nunca ninguém esteve no Tivinguir. Já. Tu sentes-te no fim do mundo. Porque tu vês um internato a longa distância, uma estrada única, sem quase pessoas à sua volta, e lá ao fundo vês nuvens, nevoeiro, montanhas, que dá a impressão que o mundo terminou aí. Parece aqueles filmes lá do Alasca. Então, e naquela fase, você, garoto, 14, 15 anos, ir para o sul de Angola, numa época em que a guerra em Angola era um problema sério, e sobretudo naquela zona do Puné, da Willa. Lembro-me, em 81, os sul-africanos entraram na cidade de Lubango e bombardearam as madeiras da Willa. E eram 12 horas. E esse drama, e esse receio, principalmente os nossos pais, porque nós éramos miúdos. E então, todo aquele problema. Então, a localização de Chivingueiro não sai da mente das pessoas. Extremamente, não sai. Como os canoandas falam da ilha, falam do sul, não sai da cabeça deles. Os do Amo falam de quê? Da Xianga. Da Xianga, não sai da cabeça. E o Chivingueiro é impressionante, só visto, e a localização daquilo era extremamente importante. E associado à localização, tinha a comunidade Mumuila. Os Mumuilas, na sua essência natural, não vestiam, com o tronco nu, e aquela convivência inicial, para miúdos que estão a sair da cidade, muitos com preconceitos, com mitos, não foi fácil. Não foi fácil, mas nós percebemos que de facto a convivência foi muito boa, porque é um povo bastante pacífico, é um povo que não é conflituoso. E então, a convivência com o povo Mumuila, de facto, também é daquelas coisas que é de todos lá passar, independentemente da época. Agora, a vida do internato também é outro elemento que eu considero extremamente importante. Viver em coletivo, comer horas certas. Quem não, quem não vai ao refeitório na hora certa, não come. Sei lá. Aquilo era superior com um quartel. A alimentação nem sempre era do nosso agrado. Nós estávamos num processo de crescimento. E eu lembro-me que houve vezes que nós conseguíamos beber 3 ou 4 chávenas de leite no pequeno almoço. E quando olho que 3 ou 4 chávenas de leite é mais de 1 litro, 2, 3 pães, epá, nós comemos. E por isso, quando virem vossos filhos a comerem, não achem anormal. Acho que naquelas idades acontece. Depois, a vida do internato, porque tinha os problemas de desaparecimento de coisas, desapareciam livros, desapareciam tudo, tudo. Há uma cena muito interessante que eu nem pus no livro. Nós viemos num quarto que tinha 12 pessoas. E tínhamos um colega que tinha um livro e ele treinava judo. Fazia, treinava, tá. Um dia ele dá conta que o livro desaparece. Epa, livro. Acho que está aí. Alguém vai ao quarto de banho e encontra umas folhas do livro. Naquela altura não tinha esse papel higiênico. É que aquilo. Aí dissemos, pronto, quem fez? Ninguém. Quem fez? Porque aí seria uma luta, uma porrada toda a gente. Aquilo foi o problema. Cenas dessas aos montes. Ele ficou mal. Epa, mas não tinha provas, não podia acusar ninguém. E tal. Então, aquela vida no internato era extremamente problemática. Uma vez, lembro-me, fomos ao Namibe fazer praia, e ao passar pelo controle, alguém disse, Cainga! Chamou a polícia. Ok, nós fomos. De regresso, o senhor para o carro. Epa! Chamaram-me de Cainga, quem é? Não soube quem foi que chamou-me de Cainga. Eu não bebo nem fumo. tu tens as minhas faculdades mentais completas. O carro, acho que tínhamos aí 20 ou 30 pessoas no carro. Ninguém disse nada. Então ele meteu todo mundo no chão. O gajo pegou a arma, começou a dar tiro no chão. Meteu-nos aí a correr, a rastejar. Epa, cambalhotado. Olha, são passados mais de 30 anos e até hoje não sabemos quem é que gritou quem. Mas gritamos e gritou-se e muitos ouviram. E o verdadeiro, e até hoje, podíamos ter morrido e o verdadeiro causador do problema, até hoje ninguém sabe. Então, a vida de internato, de facto, tem destas boas e más coisas. E depois tem essa questão do fenómeno bicho, o veterano. Isto era uma coisa muito séria. Você chega e é bicho. Esse tempo nas escolas já não fazem batismos aos caloiros. Isso no Tchivinguir era uma questão de honra, era sério. O caloiro era bicho. E o bicho tinha categorias de bicho. A pessoa era considerada bicho porque é alguém que está a vir da cidade, que não sabe nada sobre agricultura, então precisava de ser socializado. Era um tipo de praxe muito forte, muita gente desistiu, não suportou. Era aquelas coisas, alguém vem simpático, opa, colega, chegaste e tal, vamos para aqui, vamos para aqui. De repente a pessoa some, a tua mala também some. Onde é que está? Ah, não, não se... Cenas terríveis. E isso era tão importante, mesmo, e havia um respeito muito grande. E a questão do mais velho, do veterano, não era em função da idade. Era em função do nível em que as pessoas se encontravam. Até tínhamos pessoas que saíam do Ministério da Agricultura, iam para lá se formar, mas quando nos encontrassem nós já veteranos, coitados, uns desistiram. Eu lembro de um, que até hoje a gente se fala, ele dizia, quando eu apanhar um santinho enjoado, eu vou matá-lo. Porque ele saiu já do Ministério como trabalhador, foi para lá. Mas nós fizemos aí umas mexidas no senhor, desistiu. Então, esta questão da veterania e tinha outros aspectos de acesso mesmo aos bens. O veterano tem sempre um quarto privado para duas pessoas. O veterano tem acesso aos melhores lençóis, os cobertores e tal, tal. Podia cozinhar no quarto, o bicho não podia. E toda a gente queria ser veterano. E os veteranos tinham, por exemplo, uma pessoa da nona classe era considerada bicho. Da décima classe já era veterano. Mas o veterano da décima classe tinha um estatuto inferior que a pessoa que estudava a oitava classe, porque havia curso básico. Então, a pessoa da oitava classe já era finalista com o curso básico. Então, alguém da oitava classe ou da sétima, que estava a terminar o curso básico, eram veteranos em relação a quem é da nona classe. Então, aí a classe não tinha nem a idade. Nem a idade. Podias encontrar um mais velho de 25 anos, encontrava um veterano que já nos encontraram com 16, 17 anos. Ele era trabalho. E depois tinha as práticas. Uma das coisas que o Tchivinguiro se diferenciava das outras instituições é a atividade prática. A formação era muito prática. Imaginem vocês que cada um tem 200 metros quadrados. E você tem que trabalhar isso, tem que exercitar tudo o que tem aprendido. Tem que aprender a trabalhar a charruar com gado. A questão prática é das coisas que eu me questiono em relação aos novos institutos médios. Porque eu fui ao Tchivinguir, Tchivinguir não tem água. Como é que uma escola de formação agrária não tem água? Como é que as pessoas vão fazer práticas? Vejo institutos médios nas cidades. Onde é que as pessoas fazem prática? Com tantos problemas de transporte, de terreno. Então, a formação hoje, para os técnicos, é muito questionada porque esta componente prática não existe. E depois tem aqueles problemas da adolescência. E um dos problemas que a adolescência tinha estava muito relacionado com a questão de namorar ou não namorar. As regras eram muito claras. Namora, tudo bem, mas se engravida, expulso. Se tiver já 18 anos, vai para a tropa. A ala feminina, os homens não podem entrar. E vice-versa. Se os homens se te apanhassem na ala feminina, expulsão direta. Não interessa o que é que esteve lá fazendo. Então, haviam regras. Nós trabalhávamos, tínhamos pomares vários, cultivávamos, mas estávamos proibidos de comer, de tirar produtos e levar para o quarto. Tudo que produzíamos tinha que ser consumido no refeitório. E se tu fizesse isso e te apanhasse, expulsão direta, não tinha como. Imagina tu cheio de fome num pomar de maçãs. Isso dá a trabalhar. Imagina, você com fome, está proibido de mexer. Eu lembro uma vez, estávamos num pomar de tangerina, tirámos aí, escondemos-nos e tal, e o supervisor, o monitor, viu-nos. Ele disse, epá, vocês mexeram. Ah, não mexeram, não mexeram. E a tangerina, você pode lavar as mãos. Esfregamos na areia. Não, não. Mas aquilo era coisa séria. E muitas pessoas foram expulsas e tu tinhas que saber advogar bem e tinhas que ter sorte de ter um monitor que não fizesse queixas. Então, aquilo era regras, regras mesmo. E todo mundo tinha que respeitar. Depois, este tio Catite era uma pessoa muito importante. É das pessoas que mais antigas no Tivingueiro, que apanhou várias gerações. Porque ele começou a trabalhar no Tivingueiro ainda miúdo. E era, trabalhava no refeitório e trabalhou no Tivingueiro por mais de, sei lá, 50, 60 anos. E era uma pessoa que controlava o refeitório, que definia as regras. Isso. Ele até nos ensinava como é que se senta na mesa. Né? Você senta, te dá, ele vem. Quer dizer, era uma pessoa muito vertical. O Seródio dava muito. A informação do Catita dava expulsão. Ele controlava a ala feminina para ver quais são os rapazes que estiveram lá. Haviam cenas da gente queria roubar os fusíveis do quadro. A luz vai, uns vão, entram para lá, e depois alguém liga. Havia brincadeiras terríveis, mas se te apanhassem. E acho que éramos também um pouco inconsequentes. Muitos não tinham noção do risco, foram apanhados, foram expulsos. Direitos para a tropa e... Podes mudar. Agora... Há um conjunto de crónicas que importa realçar aqui, que todas elas abordam factos verídicos. Todas, absolutamente todas. Por isso é que se consideram memórias mesmo. Cada um a seu jeito, mais literário, menos literário. E depois eu tive a responsabilidade de arrumar isto, dar forma aos textos, cortar coisas, adicionar coisas, entrevistar pessoas, mas tudo o que está aí, que vocês puderem ter a oportunidade de ler, são factos verídicos. Nada é ficção. E como Samunga diz que já desfolhou, se vocês lerem, quando lerem, vão ter as mesmas sensações. E eu acho que aqui isto não esgota aquilo que o Tivingueiro é. Tem mais. Muito mais. As pessoas me estão a convidar para escrever uma segunda. Um segundo livro sobre. É possível, não é difícil, não é complicado. Mas eu preciso de tempo. E eu preciso pôr mesmo nas prioridades. Podes mudar. Isto aqui é das coisas mais difíceis e mais sensíveis. Porque aquele período de transição da adolescente para a fase adulta é extremamente complicado. Eu passei esta fase fora da casa dos meus pais. Muitos passaram na casa dos pais. E há uma diferença muito grande. Diferenças porque, imagina tu estás num universo de cerca de 500 pessoas, a idade e o tempo. Tu queres ter uma namorada na escola, mas tu tens cerca de 300, 400 homens e só são umas 30 mulheres. E a concorrência e a competição era muito grande. Mas muito grande. Tu tinhas situações de pessoas que tinham duas namoradas. Mas você não tem nenhuma. Uns iam na periferia do internato, com as moinas, namoravam nas moinas. Uns simplesmente reduziam-se. Epá, eu quando for de férias, de Joana, lá me ia namorar. Então, é uma questão bastante séria, para além dos problemas que foram surgindo. Né? Naquela altura, o uso do preservativo era algo que nem sequer existia. Então também houveram muitos problemas de gravidez, interrupções, que vocês não podem imaginar. Era um problema. Tanto mais que neste capítulo, e depois o desafio mesmo de você conquistar uma moça. As mulheres tinham uma preferência maior para os veteranos. Se você é bicho, as hipóteses de ter uma namorada era de zero. Tanto mais que neste caso. É bicho. E haviam cenas, você está a passar a quem. Esses bichos. E lá tupa. Se o veterano fosse também fraquinha, pô, você ainda entrava em conflitos com ele, mas regra geral não. Tanto mais que neste só existem dois relatos, dois artigos. Um que eu escrevi e outro que o Zé Luís escreveu. Mas, e também o outro aspecto é que tudo que a gente escreveu não tem necessariamente a ver connosco. Não tem necessariamente a ver connosco. Ah, você pode adivinhar. Os personagens são fictícios. Você lê a história e vê a história. Porque eu escrevi acho que 8 ou 9. Oi, Gelson. Bem-vindo. Parabéns. Obrigado. Tudo bem. Nem tudo é a ver com nós. Então, houve pessoas que leram determinadas coisas e depois perguntaram, epá, aquele aí sou eu, não isso é tem confidencialidade. Os personagens são fictícios e quem se identificar, epá, se identificou, não me perguntem quem é. E de facto foi bastante interessante, agradável retratar essa história. E é uma história muito interessante. Na minha opinião, eu considero uma das melhores, que está muito relacionada com os problemas da matemática. A matemática já vem a dar trabalho há muito tempo. E eu acho que isto é um problema do nosso sistema de ensino. O estudante angolano, de uma maneira geral, tem pavor pela matemática. E esse pavor pela matemática evoluiu para as próprias ciências exatas. Razão pela qual, quando as pessoas vão para o mundo das engenharias, só falam da engenharia informática. As outras engenharias ninguém quer estudar, porque a matemática... Mas quando se aprende a matemática, chega-se à conclusão que não é tão difícil. Mas a matemática que nós tivemos, temos histórias pesadas. Nós tínhamos um professor. Vou citar um. Deixa eu só ver. Eu até posso ver. E nós tínhamos um professor de matemática. Ele chamava-se Jim do Zimbabwe. Era um tipo de BA e na altura estudava no ICED. Foi dos melhores estudantes que já o ICED teve. Quando ele defendeu a tese, deram-lhe 18, 17. Ele pediu para repetir a tese. Disse, não, essa nota não. Voltou a defender, era 19. É um professor que em 2 anos, professor de matemática, nunca levou um livro para a sala de aula. E criava um povo. Vou ler aqui uma coisinha interessante. Depois de um fim de semana na boa, acabávamos o domingo e já a pensar na matemática. Sexta-feira fomos à discoteca, sábado na boa vida. Mas o domingo, quando estivesse a fechar, tínhamos que pensar na matemática e era a segunda feira. As aulas do professor Gimo começavam às 7h30, logo a seguir o pequeno almoço. 7h86, salta para a pedra. Isso é a maneira que ele designava os alunos para irem ao quadro. E lá ia o quadro, o aluno com aquele número. Determina a solução da seguinte equação. E ele ditava a equação. O aluno começava então a resolver a equação e todos os demais, nas suas carteiras, iam também gizando a solução, pois poderiam ser chamados a qualquer altura para ajudar quem estava no quadro. Era uma daquelas aulas em que, se você era o primeiro ou o segundo da fila, queria sempre esconder-se do professor, que estava à sua frente. Tentar ficar invisível, a matemática era horrível naquela fase. O aluno estava no quadro a resolver o exercício e, a dada altura, o professor começava-se a ouvir. E ele falava muito dos provérbios, dos versos de... Como é aquele escritor? Luís de Camões. Isso aí não interessa. E ao mesmo tempo os alunos sentados ficavam atônicos e o aluno que estava no quadro começava a transpirar. Ficava ainda mais confuso. Apagava tudo. Escrito. E tentava refazer o exercício. E lá na sua cadeira o professor perseguia. O aluno no quadro parava e os restantes começavam a rir, mas tal, tal. Quer dizer, a matemática era mesmo um assunto extremamente sério. E existem histórias muito grandes. E eu acho que o nosso sistema de ensino não ajudou a resolver este problema. Tanto mais que para cada 100 pessoas formadas, todo mundo vai para as ciências sociais. Com a ideia de que aí não tem matemática, é mais fácil. E consequência. Angola precisa de pessoas na área técnica, no mundo das engenharias. Ninguém tem a predisposição de ir para aí. E é um problema que num futuro breve vamos vivenciar. Aqui quem estudou engenharia? Quem foi para o mundo das engenharias? Ninguém. Até o Adriano, que estudou Macarenco, acabou indo noutros lados. Ok. Não, fez matemática, mas fugiu, foi estudar outras coisas nos séries. Por quê? Não, vamos fazer tudo matemático. Está a dar matemática? Vamos mudar. Agora, este slide eu tentei porque há um capítulo que chamamos de Memórias e Retratos Históricos. E estas, esses termos aqui sublinhados refletem para quem passou pelo Tivinguiro determinados acontecimentos que são daquelas coisas que nos tornam cada vez mais, que se tornam memoráveis e justifica toda a mística que existe à volta do Tivinguiro. O fenómeno bicho. A Xela era um local onde tinha uma fazenda, a Xela e o grupo, ficava a 12 km do Tivinguiro. Mas para chegares, tu tinhas que passar por uma montanha de 1.200 metros de altura. Tu tinhas que levar todo o teu equipamento. Enxada, katana, cobertor. Tu tinhas que fazer aquilo a pé. E o batismo do bicho ocorria naquela altura. E normalmente era fins de novembro e início de dezembro. De maneira que em dezembro tínhamos férias. As pessoas vinham de férias e não voltavam de ninguém. Depois do batismo. Aquilo era tão acentuado, cerca de 1.200 metros. E depois o curioso é que a ir era muito fácil. Vocês desciam a correr e embaixo tinha atividade agrícola, tinha abacates, tinha tudo. E por causa da fome que nós sentíamos lá, o impulso de encher a mochila com abacates e tal era tão grande. Mas eu digo-vos com toda a franqueza. Não, devem ter existido 3 ou 4 pessoas que conseguiram chegar com o produto, produto lá em cima. Porque as pessoas vão deitar. Tu deitas, né? Tu deitas. Até muitos deitavam katanas, inchadas. Ele tinha consciência que ia ter problemas nas costas. Ele tinha que justificar onde é que está. Mas, epá, eu não quero saber. Depois eu resolvo isso. E de facto, a Xela era um local de batismo para todo mundo. O outro elemento é o frio. O Tivinguiro está numa altitude de mais de 1.200 metros. E as condições que as pessoas tinham eram extremamente más para suportar aquele frio. Começar por roupas mesmo. Nós vivíamos numa altura em que as pessoas não tinham dinheiro, ninguém trabalhava. O hábito de roupas para suportar o frio, para quem estivesse a sair aqui do litoral, não tinha. O pouco que aparecia eram fardas e para suportar aquele frio. Fez-te viu quando estava em Edimburgo? E lá tu tinhas tudo, aquecimento, tudo. Mas, e o frio é de facto um problema. Coisa. Eu acho que este aspecto dos grupos solidários também é um aspecto ligado à heterogeneidade cultural. As pessoas apareciam aí provenientes de vários sítios, com diferentes hábitos culturais, mas a convivência e os problemas que eram similares faziam quebrar essas barreiras. E as pessoas faziam alianças entre si, independentemente da origem, se veio do Luanda, se veio de Malá. Tudo era em função da empatia que cada um conseguia. Eu, felizmente, não tive muitos problemas de integração. Porque quando eu cheguei, o meu irmão mais velho tinha estado a estudar em Cangola, no Ijo. E como o instituto lá tinha fechado, os estudantes foram transferidos para o Ilha, uns para o Alto. E então eles sabiam, eu conheci algumas pessoas, ah, esse é puto de Madal. Este foi um elemento de integração. E o outro foi o futebol. Quem joga futebol sempre se dá bem. E por causa do futebol a gente facilmente ocupou um espaço. E muitas vicissitudes que muitos colegas meus passaram, eu não passei. Como coisas de... Tu estás no refeitório, aquilo que a gente vê nos filmes americanos, nas prisões. Tu estás a comer, vem um veterano, recebe-te o prato. E olha que mal. você não tem como, um garoto de 15 anos, você vai reagir com um tipo como o Tiago. E você não tem para onde se queixar, não tem nada, vai para o carro, chora. E havia uma situação terrível, né? Vou mudar, acho que é o último slide. Não vos vou cansar, vou parar já. Portanto, esses são outros elementos identitários para que ilustram aquilo que o Chivinho é. Um tem a ver com isto. O saber dançar. Sobretudo para os rapazes. Saber dançar era um elemento fundamental para tu estares integrado no grupo das meninas e sonhar ou admitir a hipótese de começar a namorar. E se tu não soubesse dançar, aquilo é, toda sexta-feira havia um pé de danças. E havia na escola, na turma, é para hoje todo mundo vai para o pé de danças. Nós, garotos, muitos de nós não sabiam dançar. E às vezes, pá, nós ficávamos assim na parede e apreciar os dançarinos. E haviam colegas que vinham, pá, vamos dançar. E, pá, era o pior drama de toda a vida. Então, saber dançar era algo que corroía a vida dos adolescentes. Porque havia muita consumição, muitos abusos. E se tu não soubesses dançar, ficavas muito na periferia dos demais. E havia desafios, né? Há pessoas que só dançavam a cabetula e tal. Quando surgissem aquelas músicas para dançar aos pares, para aquilo é sair do salão, finge sempre que vais ao quarto de banho. Mas era um drama. Quem não sabe dançar e está sendo confrontado com meninas para dançar, era de facto uma questão muito séria. E depois o resto são outras coisas, eu penso que as pessoas ao lerem o livro vão ter uma perspectiva. E eu aqui digo, a vida no Chivinguir foi tudo isso e muito mais. Marcou a nossa transição de adolescentes jovens e de jovens a adultos. E essa transição aconteceu de uma determinada forma e que nós conseguimos preservar e acreditamos que somos o que somos por causa dos desafios que enfrentámos lá. Então eu paro por aqui, acho que já falei demais. Agora eu espero que não me perguntem muitas coisas. Ok, muito obrigado, Santinho, pela apresentação feita. Vamos passar agora ao espaço de debate. Quem tiver questões a colocar, poderá começar a fazê-lo, basta levantar a mão. Vamos ter por aí 15 minutos de debate. Gel. Tem que falar. Não seja por isso, né? Primeiro eu queria parabenizar o Santinho pelo êxito e pela coragem e sei lá, e a dedicação que tem em escrever um livro. Disse que um verdadeiro homem tem que escrever um livro, tem que plantar uma árvore e ter filhos, né? Acho que é isso. Acho que ele já está nessas três fases, nesses três estágios. E sobretudo porque, pronto, é uma história do Chivinguir, que é a minha terra. É uma instituição de ensino que é da minha terra e por isso também vou parabenizar. Cheguei tarde e talvez não. E talvez há coisas que escaparam, né? E pronto, vou comprar o livro para ler, mas gostaria de uma forma geral de saber como é que era a vossa integração. Pronto, o Chivinguir eu conheço, o Chivinguir bem, fica muito distante da cidade do Lubango. Mas como é que era a vossa integração com a cidade? Vocês saíram de Chivinguir e iam para a cidade, como é que era essa integração com as pessoas, como é que vocês viam, como é que era feita essa vossa ligação com a cidade em si, porque Chivinguir é uma coisa bastante distante da cidade. A integração era feita de várias formas. Bom, o interessante é que, posto de Chivinguir, ao fim de um mês, todas, mas sem exceção, todas as mulheres, meninas, sempre descobriam um parente na cidade. que justificavam elas irem passar o fim de semana na cidade. Não sei se eram mesmo parentes. Viravam parentes depois. Agora, nós rapazes, a nossa integração inicial com a cidade foi um pouco espontânea. Espontânea no sentido que chegava o fim de semana, tu conseguias uma boleia, chegavas na cidade. O bairro é pequeno. Era o fim de semana, havia futebol, havia o cinema no arco-íris. Nos primeiros anos nós não íamos a discoteca, que éramos meninos. E andávamos pela cidade. Como a cidade é pequena, cruzávamos. Eita, como é o fim de semana? E tal, tudo bem? Tal. Mas quando o dia se fechasse, onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou dormir? Muitas vezes, eu e os amigos, dormíamos num autocarro avariado que estava na direção da educação. São todos na cidade, dia seguinte de manhã, pá, o meu fim de semana está a correr bem, tá lá, mas quase o dia fechasse. Agora, depois, a nossa integração foi muito melhor por causa do desporto. O Porto de Vila sempre teve muitas boas equipas de futebol. Então, tudo que é atividade esportiva, havia uma tendência grande a pessoas irem ao Tchimingir jogar futebol. E depois que ficámos meio adultos, organizávamos excursões, íamos ao Namibe, e organizávamos festas no Tchimingir com a malta do Lubango. Ia para lá, vínhamos ao Lubango, à discoteca. Então, depois o Tchimingir ganhou um estatuto um pouco especial. Porque até os que estavam no I7, que era já a formação superior, não sentiam tanto aquele valor. Até quem estivesse no Tchimingir tinha um prestígio muito maior, por causa da especificidade da formação, de toda uma série de coisas que iam acontecendo lá no Tchimingir. Tchimingir tinha das melhores equipas de futebol. Tchimingir tinha as melhores miúdas dos institutos médios. E então isso nos dava um estatuto muito especial, e a autoestima do tchimingiriano era bastante alta. Então. João, depois o festa. Eu tenho apenas duas notas, né? Rápido. A primeira é que, eu quero de facto parabenizar mais uma vez o Santinho, porque já tive a oportunidade de comprar o livro, e convido a todos que ainda não fizeram a adquirirem. Apesar da especificidade do livro e ser de uma localidade que é o Chivingueiro, pode não ter alguma ligação conosco, eu penso de outra forma, porque o livro apresenta efetivamente uma série de elementos que qualquer um que já passou por uma escola, independentemente de ser um internato, teve vivências, e há muita coisa que pode rebuscar e fazer essa comparação. E quero parabenizar também pelo facto de que não é fácil escrever. Efetivamente, muitos de nós até temos tentado também, mas não é uma atividade muito fácil. Não é. E isto, para mim, ver qualquer livro que seja, eu valorizo muito por causa dessa capacidade que é necessária para escrever. E sinto que isto é um problema que temos aqui em Angola, saindo um pouco do livro, porque escrevemos muito pouco. E essa memória ajuda, de facto, a olharmos para o passado e a ver coisas que foram até um grande contributo para tornar alguma dessas pessoas os homens de hoje que o país precisa. E como é que podemos rebuscar algumas dessas coisas, inspirar os jovens, os adolescentes de hoje, para essas coisas do passado, para transformarmos melhor a sociedade. Hoje falamos muito de perca de valores, resgatar, mas ali, nessa vivência, houve uma série de valores que, se bem aproveitado, podemos continuar a cultivar uma sociedade melhor. Portanto, eu acho que, se olharmos o livro nessa perspectiva, e não somente numa perspectiva de ser o Chivingueiro, podemos ganhar muito. Qualquer um que ler o livro vai efetivamente ganhar. E uma pergunta apenas quer fazer, se calhar é muito genérica, mas é uma, eu quero perguntar ao Santinho, olhando para o nosso sistema educativo, nosso sistema de ensino, se tivesse que fazer uma reforma e trazer alguns elementos bons da vossa vivência no Chivingueiro, onde é que começaria, que coisas é que traria para termos um ensino com estudantes com a qualidade que o Chivingueiro trouxe, porque eu conheço muita gente que passou pelo Chivingueiro efetivamente e tem uma capacidade não só técnica, mas humana e outros valores que a própria escola trouxe. Ah, eu penso que seria uma reforma mais ligada à gestão escolar. Por que é que eu digo isto? Eu acho que muitos dos problemas que as escolas têm tem muito a ver com a maneira como essa escola é gerida, com a maneira como as direções das escolas se posicionam. Eu digo isto baseado nos relatos que vou ouvindo. Professores há que dizem que o aluno X, ele reprovou, mas aparece na classe seguinte. Professores há que dizem que eu entreguei a minha mini pauta e foi rasurada pelo diretor, como é? Diretor de turma. Né? O professor faz a sua mini pauta, o diretor de turma rasura a mini pauta. Hoje, reprovar por falta não existe no sistema de ensino. Ninguém reprova por falta. E o reprovar por falta é um elemento de disciplina ao estudante muito grande, para estar presente nas aulas e para não... Durante um ano letivo, tu só tens 5 vezes matemática. Se tiveres a sexta falta, reprovas. E eu acho que tudo isto acontece porque a gestão escolar é fraca. Se um aluno, por exemplo, tiver algum problema com o professor e recorre, o que eu ouço é que o aluno fica marcado e nunca mais... sai da instituição. Então, há uma série de problemas que eu acho que a falta da gestão escolar é muito fragilizada, muito fraca. E a consequência, histórias de que o encarregado de educação veio, ameaçou o professor, que não sei o que. Há uma série. Eu conto-vos uma história interessante, não sei se está aí no livro. Eu, na altura, tinha 16 anos. Tínhamos um professor português de estatística e contabilidade. Eram duas disciplinas juntas. A regra era que ninguém podia pedir emprestados máquinas de calcular. Quem tivesse, tivesse. Então, estávamos numa prova. Eu pedi emprestado a máquina de calcular do meu colega. E quando ia devolver, o professor viu. O professor anulou a minha prova. A minha do colega. Eu senti-me injustiçado. Então, já naquela altura, 16 anos, eu disse, eu vou escrever para o diretor pedagógico. Ah, você mandou, professor cooperado. Eu sentei, fiz uma carta, dei o delegado para testemunhar, o delegado também não quis. Ok, fui e entreguei a carta ao diretor pedagógico. Eu sinto-me injustiçado por isso. Depois, o diretor, o professor foi chamado. A associação de estudantes também foi chamada. Houve uma reunião técnica e tal. E aquilo motivou uma decisão na escola. Ou todos usam máquinas ou ninguém. Eu não me livrei do zero. Mas, a partir daquela altura, a direção da escola comprou máquinas e todo mundo começou a usar e então havia... Então, são alguns exemplos. Hoje, por exemplo, antigamente a Associação dos Estudantes de Ensino Médio era um fator de equilíbrio com as decisões das direções da escola. Mas hoje não, eu sinto hoje que os estudantes são tão fragilizados institucionalmente, até na universidade. Hoje se estoura, mas como é possível? E vocês aceitam como estudantes? Não, epá, no meu tempo não. Isso é um bocado recorrente, as universidades privadas. Das instituições privadas em que tem mais olha muito mais para o lucro ou para a propina, né? e tão pouco importados, talvez seja a minha percepção, tão pouco importados com esses aspectos. Se o aluno paga propina, é o fator fundamental. Yeah. Essa questão da gestão escolar, para mim, uma direção da escola, quando tem uma direção forte, disciplinada, epa, todo o resto funciona mais ou menos bem. Senhora, eu fecho. Funcional. Desculpa, senhor. Yeah. Na verdade, a minha inquietação está na linha do João Domingos. Mas quem olha o Santinho é fruto do Chivingueiro. Olha como sendo uma pessoa que está formada hoje, mas tem raízes no Chivingueiro. A minha questão é como, na verdade, reproduzir outros Santinhos. Yeah. E eu sempre que viajo do Lubango para o Namibe, quando passo naquele desvio, penso logo no Santinho, porque o Santinho, se tu conviveres com ele, numa das abordagens ele vai colocar sempre o nome de Chivingueiro. Eu estou a ler um livro com o título Por que Fracassam os Países? O alcance da paz, prosperidade, pobreza, guerras e lutas. E uma das coisas que me chama a atenção é a ignorância. Porque há experiências, há relatos, e muitos de nós somos ignorantes, não conseguimos seguir as experiências e os relatos para caminhar o país próspero. E a inquietação que eu tenho é como sair de uma memória para uma efetivação. Usando, na verdade, a experiência do Chivingueiro. Isso é uma pergunta ou um comentário? É comentário e é uma reflexão também. Epá, eu acho como criar um outro Santinho. Eu acho que... Não sei se é possível. Acho que não. Agora, eu acho que o mais importante nisto tudo, e também assim penso, é que este Santinho, que influência ele pode exercer aos que estão ao seu redor? E relativamente a isso, eu acho que no plano profissional, no plano social, eu penso que exerço sempre uma influência positiva do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, a todos que me rodeiam. Baseado na minha experiência, na minha vivência e na expectativa de que o que eu transmito, formal, informalmente, consciente, inconscientemente, está a ser absorvido. O meu pai dizia que o conselho só é aceito quando te é pedido. Se não te pedem um conselho e você vem dando, entra aqui, sai aqui, ou nem sequer entra. Então, eu acho que na minha relação com as pessoas, no trabalho, fora do trabalho, eu procuro ser o Santinho sempre. Uma pessoa simples, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que faz as coisas com responsabilidade e incentiva que os outros também o façam. É o efeito da bola de neve, Festo. Um outro Santinho não vai haver. Ok, senhora. Eu acho que, uma coisa que eu quero dizer é que um pouquinho a minha experiência com Chivingueiro, porque Chivingueiro foi, eu conheci o Chivingueiro em 1989, 90, 91, naquela período. E na altura, foi uma altura quando lançamos o primeiro programa com financiamento do Canadá em Angola. Hein? E nós fomos orientados pelo o governador Lopes Nascimento, na altura, para suportar o projeto de Chivingueiro. Hein? Eu quero dizer que houve, naquela período, um cruzamento das pessoas que parece que estimulou, mas parece que estou errado, parece que houve sempre pessoas excepcionais no Chivingiro, hein? A partir dos anos do 38, pode ser, não sei, mas pelo menos a minha impressão do Chivingiro foi influenciado pela a série das pessoas que eu conheci na altura, hein? O Benjamin Castelo foi o delegado de agricultura na altura, foi na província de Huila, e muito apoiou muito o centro, o instituto na altura. Houve uma série dos outras pessoas, hein? Os amigos italianos, o Marco Ramazzotti e a Nina, que logo conheci nos anos anteriores cá em Luanda, mas logo transferiram para Chivingiro. Mas houve uma série dos pessoas, claro, o Dr. Serodio, mas o produto disso foi também número das pessoas como o Santinho, com o Celso, com Cupi, e muitos dos nossos colegas, hein, o Festo, hein, que saiu daquele ambiente, e acho que são, de facto, líderes, né, na sociedade civil angolana, e nos vários os que eu conheço, hein, fazem uma grande contribuição, hein, do desenvolvimento do país. Para mim, a minha análise é cruzamento realmente das pessoas que esteve lá e passou a bola de uma para o outro e criou a ambiente. Mas parece que a minha análise não está correta. Parece que a estrutura pedagógica, parece que a maneira que a colégio está estruturada em termos dos vozes que os estudantes têm, em termos da união dos estudantes e as relações com os professores, não sei. Mas eu sempre tive esta impressão que foi realmente um cruzamento das pessoas que realmente produziu aquela ambiente do criatividade e estimulou realmente dos focos do desenvolvimento do país, claro. Acho que sim, ela tem razão. Associado a isso tem o facto da própria estrutura. Porque uma coisa que se discutia muito, um Instituto Médio Agrário ou um Instituto de Economia pertence à educação ou à agricultura? Por exemplo, o Instituto Médio de Petróleos, que recebe apoio das instituições petrolíferas, consegue manter um nível de qualidade do topo. Agora, todo o resto é educação. A educação já não é capaz de gerir todo este corpo. E já no passado havia essa discussão, e o Chivingiro recebia apoio do Ministério da Agricultura e tal, porque quem é o principal beneficiário é o Ministério da Agricultura. Então fazia sentido que a agricultura tivesse um papel. Mas hoje acho que não é isto. Como é que um Chivingiro não tem água para fazer água? Nós, existe uma nascente que nós, a primeira vez que eu convivi com cobras, foi lá. Aquilo é uma nascente, tem um lago, um espaço grande, e aquilo sai, vai, passa pelo Chivingiro todo, e então aquilo é que alimentava os campos de regal. As plantas aquáticas desenvolviam-se com muita rapidez e criavam obstrução na circulação da água. E éramos nós que limpávamos a nascente e o canal de rega. Tu estás na água até aqui, garoto, não sabe nadar, todo assustado, um monte de cobras aquáticas, e dizia, cobra d'água não Bom, e na verdade nunca morderam ninguém. Aquilo era um pânico terrível, mas nós com catadas limpávamos o canal de rega. E a água cruzava todo o giro e corria-se nos lagos que tínhamos. O Alan falou do forno da cal. As valas que conduziam a água, nós não usávamos cimento, usávamos cal. Hidráulica. Cal hidráulica para, com pedras. E hoje me dizem que o português não tem água. Como é que você vai fazer agricultura sem água? É inconcebível. Foi o Adriano um dito que diz que é falta de criatividade. Tu estás num internato que tem 300, 400 jovens assim. É uma questão de organização escolar. Nós houve vezes há que nós tínhamos que acordar meia-noite, porque tínhamos o calendário hidráulico da irrigação das culturas, em alguns sistemas hidráulicos. Se diz que o sistema tem que mudar de uma posição para outra meia-noite, nós tínhamos que acordar. Nós tínhamos que estudar das 7 às 13, das 13 às 17, todos os dias. Tínhamos práticas de campo. Quem reprovasse a prática de campo, reprova todo o ano. E trabalhar mesmo. E tu desenvolves disciplina e regularidade. Por exemplo, uma coisa que os veteranos faziam diz, para cultivar melancia, é preciso cavar uma cova 40, 40, 40 centímetros de profundidade, mais ou menos. Isso, isso. E te diz, olha, você tem que cavar 40 covas. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é isso. Quem disse que você vai passar o fim de semana com as covas que você tem para fazer? Você tirava a camisa, pôs aquela argila bem. Então, epa, acho que o trabalho forma as pessoas. Quando as pessoas crescem sem trabalho no curso, também as pessoas têm dificuldades. Nós, quando estávamos em Tibinguiro, o nosso sonho era sair, acabar o Tibinguiro, ser colocado numa EDA e ganhar uma motorizada. Na altura havia aquelas motos Simpsons. Aquilo era o nosso grande sonho. O técnico. Mas agora não, as pessoas sonham com os VX. Mesmo sem terem nunca trabalhado. Os sonhos incluíram. É uma grande contribuição para a nossa sociedade angolana. Abocado as duas questões que foram colocadas, creio que pelo João Domingos e depois pelo Festo, foram no sentido de tentar saber como é que podemos reproduzir, né, essa experiência no contexto de agora. Eu penso que há várias formas de contribuir para provocar mudanças na sociedade. Algumas pessoas fazem contribuições assim muito diretamente. Chegam às pessoas que estão a titular determinado setor da atividade ou da vida pública e apresentam a sua contribuição. E outras pessoas fazem indiretamente. E eu penso que uma das formas indiretas de contribuir é escrever um livro e pôr isso à disposição do público. Ali onde há titulares de cargos públicos do setor que investem ainda tempo para pesquisar, identificar, digamos assim, necessidades, aspectos para melhorar a atividade ali onde ele, portanto, é responsável, ele consegue captar, não é? E depois, então, fazer acontecer. Portanto, o livro de Santi é uma grande contribuição no sentido de que se as pessoas que estão ligadas ao setor da educação no nosso país lerem, podem ali tirar pistas e provocar mudança. Portanto, aspectos ligados à organização, à disciplina, a trabalhos práticos, nós conseguimos captar aí nesse livro como coisas que acabaram fazendo a diferença na formação dessas pessoas e contribuindo para que hoje, portanto, pudéssemos falar dessa memória coletiva. Então é uma grande contribuição. Santinho fez a sua parte e penso que outras pessoas também deveriam, de facto, captar isso. Agora, Santinho, eu acompanhei, em alguns anos atrás, alguns espaços que vocês criavam para espaço de reencontro com os colegas. Eu acompanhei dois momentos em que vocês reuniram aqui depois, quando tivemos ali o escritório, depois da Igreja Adventista. E eram espaços muito concorridos. Né? Era aquilo, ficava lotado com a presença de vossos... exatamente, né? dos colegas da tua geração. Aquilo continua, Santinho? Se continua, qual é a agenda hoje? Quando vocês reúnem, falam de quê? Não continua, porque aquilo era um movimento que eu equilibrava. E chegou uma altura, sei lá, comecei a ficar cansado. A DW ia me absorvendo cada vez mais. E cada vez mais era difícil mobilizar as pessoas. E simplesmente parou sem uma razão objetiva, porque nós fazíamos uma vez por ano, reencontrávamos num ambiente festivo e tal, mas parou. Agora vamos recomeçar, mas vamos recomeçar a partir do grupo que está em Bengala. Vamos recomeçar a fazer isto, é só pegar o carro e ir, não é plano, porque em Luanda tornou-se muito difícil a gestão das pessoas e se tu organizas coisas a esta hora do dia, o pessoal vive na periferia, tem vontade de ir para casa. Se tu organizas no fim de semana, quem está no Quilamba para vir à cidade, então a gestão da cidade está a obrigar-nos a repensar como organizar determinado tipo de eventos, porque senão não funciona. E estamos, Benguela é muito mais pequeno, vamos recomeçar a fazer isso em Benguela. Mas um dia, desculpa. O Adriano falou que a agenda, que vocês discutem, que está no ponto da agenda. Eu quero só fazer um reforço relativamente a isto e se calhar desafiar o Santinho para, não sei se já fez, eventualmente, a reunir com algumas associações ou ONGs que trabalham na vertente da agricultura, e já explico porque estou a dizer isto, ou também o próprio Ministério da Agricultura, porque olhando para o Chivingueiro e olhando para aquilo que são as prioridades do governo relativamente ao setor da agricultura, como é que se pode aproveitar da melhor forma não só os quadros que já saíram lá, mas os quadros que estão a ser formados agora para contribuir para este setor, que neste momento é o setor-chave para catapultar a economia do país. Portanto, é um aspecto que eu acho de extrema importância. E o livro pode, efetivamente, trazer esses elementos também. Indiretamente, se nós lermos bem, e aquilo que o Santinho esteve a dizer da falta de água, por exemplo, numa escola como aquela, para um país que tem esse desafio de pensar em melhorar o setor da agricultura e tem uma escola de formação que pode atender a esta necessidade e não se faz a aposta necessária. Se calhar uma parte do dinheiro do petróleo deve ser investido ali. Exatamente. Ou da linha de crédito dos chineses, ou sei lá. Ok, colega, só mais uma questão. Já passaram os 20 minutos. O papo está bom. Se calhar depois podemos fazer em off. Ok, questão do Nelson. Eu queria saber qual era o período em que decorreu essa formação. Era a formação ensino médio, não? Yeah. Em certa medida, isso provavelmente anos 80, não? A influência colonial, não concorreu para vocês verem o nome, a designação bicho como algo aceitável? Aceitável? Sim. Vocês aceitavam a designação de... Conviviam com... Certinho, primeira questão de João e depois do Nelson. Não, eu só fiz um... Fez uma clara só, mas para responder como questão. Não, a questão do bicho, porque essa coisa deixa-me só acrescentar. Eu defendi isso em parte de óculos, chanca de óculos. Houve um processo de alienação do próprio negro que teve a oportunidade de estudar e começou a incorporar preconceitos colonialistas. Ok, mas não é por aí, porque sempre houve praxe nas escolas para batizar os calouros. O Tivingueira era bicho. No Iné era cebola, senhorinhas. No Iné era... Não, Iné eram raízes. No ICED eram verdinhos. Cada instituição tinha as suas praxes para batizar os recém-chegados. Era colonial, eu vi, cortavam o cabelo das pessoas. E cada uma fazia da sua forma. E no Tivingueiro também tinha a sua. E aquilo era... Não tem tanto raízes ou... Aquilo não era bullying, como se quisermos trazê-lo para os dias. Aquilo era um processo. De dar um banho. Você tinha que chegar e sentir que tem mais velho. Porque qual era a impressão? Quem está a sair de Luanda, tu chegas no Tivingueiro, sobretudo aqueles mais crescidos, né? 18 ou 9 anos, chegas no Tivingueiro, você... Tem aquela ideia, estou a ver da cidade, esses gajos estão no mato. Vou-lhes por querer. Ah, teu azar. Teu azar. Teu azar. Quem está a chegar da cidade, está a chegar assim, com a sua mala. A primeira coisa era... Já a tua mala. Eu venho muito gentilmente. Não, vou-te acompanhar. Olha, o internato é lá. Ele aponta-te um sítio como se fosse na Mutamba. Estás a ver aquela coisa branca? Vai. Mas aqui não tem transporte. Não, lá tu puto com a tua mala. Quando chegas lá, aquilo é uma pocilga. Não tem ninguém. Lá voltas tu com a tua mala. Aparecem pessoas muito gentis que te vão ajudar. De repente desaparece. Você não vê a tua mala. Então, são praxes. E depois havia uma certa hierarquia mesmo. Mesmo a disposição... Nas salas, nas reuniões, primeiro são os veteranos, os mais velhos. Depois está gradualmente até chegar o bicho mais novo. Então, não tem muito essa questão de discriminação, mas são praxes. Hoje não existe. As escolas, até o recém. Hoje o recém. Como é o calor, já chega de carro e tudo, já começou a andar a pé. Hoje o cenário é outro. E talvez explica também essa subalternização, esses problemas que as escolas têm. O aluno fala até mais alto que o professor, aquele respeito, aquilo. Não existe. E... Ok. Tínhamos mais um minuto, fizemos 5. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Santinho, pelo seu tempo e pela obra lançada. Contamos estar juntos de novo à próxima sexta-feira. Não faltem, que o debate será interessante da próxima sexta-feira. Temos aí água e sumo para poderem... Tal como esse foi interessante... Não, se quisesse dizer que esse não foi interessante, eu diria que foi mais interessante. Será mais interessante. Convida para comprar um livro. Temos também livros... Temos livros para adquirir ao preço módico de 2.000 kwanzas. E não se esqueçam que terão a honra de ter o autógrafo do autor.